Thank you. do banqueiro. Planejou, foi certeiro. Mata, sabe Oh, Thank you. Thank you. Sabe a que é tão precisa voz. Sem roteiros, mata, escolhe o seu lugar. Senta atrás do banqueiro. Planejou, foi certo. Mata, sabe thank you. Senta atrás, o banqueiro. Thank you.